Papel B? 01, torre 118-95, agora para acionamento taxa colagem, 1010, ajuste, bom voo. Salvador, voo 1940 para o táxi 191 na voz, 3 horas e 40, alternando galera. Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre indo no 8.95, ajustado em 1010. Pátio Índia, ponto de espera de 2.95, a torre com 1010, ajuste com 1940. Passando 080 para o 050, Goma 776. Goma 776, desce para 2000 pés, QNH 011, livre LS, aparque estabilizado. Descendo 3.011, livre LS, aparque estabilizado. Goma 776, confirmando 2000 pés, né? Afirmativo, 2000 pés. 2011. 737, o voo no 601, a sua passagem no Oceanário, a gente está autorizado no taxi. Afirmativa, após o Avianca, segundo traço, autorizado no 200 taxi. Porque após o Avianca, está autorizado, vai chamar para o táxi do voo no 601. O 940, autorizado a linha de decolagem do 0, vento 110 graus no 2 horas. A linha decola, então no 0, voo 940. Autorizado, táxi. A porta, ponto de espera da 17, Romeu Oscar Bravo. Você escuta? Afirmo, inicialmente mantendo a escuta da torre, como é golfida. Pode comer a esquerda já? Afirmo. Gente, mantendo essa escuta, a esquerda é menos dos dois. Ou não acredito. Tá certo, certo. Romeu Oscar Bravo, decola de 49, controle 19, decimal 8. Decolou na 17, comprou a Vexa, né? Comprou de Serra de Eco Índia, o Romeu Oscar Bravo. Serra Romeu Oscar Bravo, mantendo condições visuais, linha Delta 010, reporte visual com o local de pouso. Bravo. Ascensão, nível final, controle 119, decimal 8. Cumpre o nível 110, de nós 8 a controle, obrigado, boa noite. Boa noite, é o Papatango Romeu Golf Vitor. Boa noite, Papatango Romeu Golf Vitor. Suba para o nível de voo 100, vai direto Conde, Romeu Golf Vitor. Voo 100, direto Conde, Romeu Golf Vitor. Puxando a 6201 no vento 100 graus, 109, autorizado a decolar, pista 10. Autorizado a decolar, pista 10, 6201. Estabilizou, está avistando, voo 776. Voo 776, completa sinal, torre 11895. 4 torres 1895, voo 776. Torre Salvador, voo 976, boa noite, está estabilizado. 6259, Centro Recife, 13328. É 3325 ou 8, senhorita? 13328. 3325. 35. Obrigado, bom domingo. Obrigado, bom domingo. 2011, Livre Pouso, Piscina 0, com 776. 18959601. Confere se tá bom controle. Oceaner 6201, no perfil da Euler. Oceaner 6201, correção, Oceaner 6201, acione o código 5010. Confere 5010? Aqui. 5010, Oceaner 6201. Após 2003, após de Leda. Autorizado Leda, Oceaner 6201. Autorizado Leda, Oceaner 6201. 6201, boa noite, após a aeronave da final, ali mantém, capítulo 10. E após a aeronave da final, ali mantém, no 0, voo no 601. Contato radar, voo direto Leda, suba para o nível 360. Voando, estou no Leda, 360, 6201. Controle, poderia coordenar com Recife, né? O David voo 380 como final. Aguarde. Aguardando. Oceaner 6201, autorizado nível de voo 380. 380, 6201, grato. Gol 1940, Santos Recife, 13325. 13385, gol 1940. 13325. Perdão, 777, solo 56, direita solo 219. Pois eu não agrado. Gol de Salvador, é o gol 1776. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Ah, Juliette, gol 1776. Primeira decolagem, 90, gol 9601. Man, 6201, mude transponder para 5065. 5065, 6201. Controle, boa noite, voo 601. Voo no 601, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 1251, confirma a transitiva? 128.8. 251-1288, pronto. 3, espera que encanamento 1. Sim, autorizado, estou com tráfego companhia ingressando para o portão 4, após o tráfego, fique atento. E pode continuar no pushback, saneamento de táxi e chame para táxi, 1273. Agora para o táxi, em alta espera número 4, voo no 273. Alguém na escuta da Torre Salvador? 601, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 25128.8, obrigado, André. Solo Salvador, Golo 203, com 126 a bordo, tem 3:16, alterando Campo Minas, está pronto para o táxi. Táxi aprovado, direita à Índia, até o ponto de esperada 10, lá 295 com a torre, 1011 ajuste. Ok, leve táxi, direita à Índia, Golo 203. Salvador, Golo 23, Salvador, Golo 0, pronto. 273, Alinda Cola, pista no 0, vento 100 graus, 1-2-2. Alinda Cola no 0, Golo 2, 3. Tango Romeo, Golf Vitor. Está a 7 milhas para Conde, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 190 e chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Frequência Aracaju 203, obrigado, boa noite. Boa noite. Sete 3 de close 10, controle 199 decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Gol 273, decolado. Gol 273, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na da EL, 273. Porte. frente, gol 1884, passando 200 ao 1850, centro da Azul. Bono 884, autorizada a chegada a Mares, desça via para 2000 pés, que é negar no 011, e após estabilizado no localizador. Desce via 1011, reportará estabilizado, 1884. Bono 273, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. Recife 251288, 273. Solo Salvador, boa noite, Altan 3197, ainda Zulu, autorização Galeão. 380, só um minuto, prepara Dael. Prepara Dael, aguardando. Na escuta para a cópia. Prossiga. A 3197 autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela APRA Zulu 10 até SMAP, após direto Lufto e Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da EL, após Leda e Bride. Transponder é 5071, controle em 119.8, Cotege. Paciente autorizado, 380 Galeão, Apesolo 90, SMAP, Correção Lúvito, Barbacena, decola do 10, curva direita, Dael, Leda, Bride, transponde 5071, controle 198, TAM 3197. TAM 3197, correto o cotejamento? Só por gentileza confirme, chegou aqui a informação para mim que a aeronave não é habilitada, perdão, homologada para voar espaço RVSM. Confere essa informação? Negativo. Ok, gente. Chame para o puxacionamento no portão 3. Camarada 3. Salve Salvador, eu vou no 6, 3. Gol no 6, 3. Boa noite. Para Brasília, 360, copia? Copio, sim, tem informações. O gol 3, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árvore, transição Elefa. Transponder 5123, controle em 119.80, cotejo. Autorizado 360, Brasília, Upper Zulu 17, decolando a 10, com curva direita. Arbo Elefa, 5123, 198, gol no 613. Correto no 613, chame para o acionamento do portão. Qual sua posição? Chama lá no portão 4. Sim, chefe. Gente, Mike com o Delta, boa noite. estacionamento até 3197 no 3. Então, 3197, autorizado o posicionamento, chame para o táxi, o altímetro no 0, 1 no 0. Chamarão para o táxi, com 1 no 0, 1 no 0, até 3197. No 884, tem condições de confirmar que foi o controle da seu DME? Confirma a nossa indicação, você está recebendo a DME, é isso? Afirmativo. Negativo, não está recebendo DMA Salvador, 1884. Sérgio, boa noite, 84, está estabilizado, visual com a pista? Afirma. Boa noite, 884, está estabilizado no localizador? Afirma. Completa aproximação, chame torre, 1895, boa noite, 884. 1895, grata. Sou em Salvador, boa noite. Eu vou 1884. 1884, 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 1884, na Gol. Para o táxi, o TAN 3197, 1164, 3,50, Campinas. 1164, 3,50, Campinas, livre o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre em 118.95. Tenha uma boa noite, o TAN 3197. Direita, ponto de espera 1895, boa noite, bom trabalho. Noite 84, Solas 32, direita Solo 219. Direita Solo 29, 984. Salvador, o gol 1613, pronto para o pushback, acionamento, posição 4. Gol 1884, táxi via Alfa, fechamento da Juliette. Perdão, qual é o nome que chamou? O gol 1613? Afirmativo. Perdão, tá livre, puxa acionamento no portão 4, chama para o táxi, gol 1613. Chamar o gol 1613. Gol 1884, na escuta do solo? Na escuta, 1884. 1884, boa noite, táxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para o 08, mais 84. Torre Salvador, boa noite, Alta 3197, ponto espera da 10, pronto. 1397, autorizado a linha de colapso no 0, vento 1 no 0 graus, 099. Autorizado a linha de decolagem da 10, Alta 3197. Solo Salvador, o gol 1613, pronto para o táxi. 135 a bordo, autonomia 0352, alternativa Campinas. Ali no táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895, tem um bom voo, uma boa noite, gol no 1613. 1895, ponto de espera, grato, bom trabalho, gol no 1613. 397, decolagem 39, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, altura 3197, pode voar Bridge ou Leber? TAM 3197, boa noite, contato radar. Após 2000 pés, está autorizado voar direto Leber, subindo até nível de voo 380. Ciente, até após 2000 pés, proa de Bridge em ascensão por 380, TAM 3197. TAM 3197, a proa de Leda, está autorizado, vai direto Leda. Leda, após 2000, 3197. Número 3, vento 120 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, gol 16 no 3, 110. Decolou as 4-1, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, gol 1-6-3. Controle Salvador, é o gol 1-6-3. No 3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. 360 na Arbor, gol 163. Salvador, boa noite, TAM 3858, TAM 3858, vem na proa de Mari para a chegada Mari, desça para nível de voo 050. QNH 1010. 050, 1010, TAM 3858 na Mari, vamos falar proa de Mari. TAM 3858, poderia conferir para o controle se recebe o DME? Está recebendo, 056 fora, TAM 3858. Tem. uma boa noite, eu chamei a minha 310 de azul. Confirme para o controle. É o Oceaner 6310, informação do voo. Oceaner 6310, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH 10111. Alice, ó, 060 na chegada a mar e o ajuste é 1091. Está na 3858, ajuste agora 1091. 1011, está 3858.